Bola na Rede. Olá a todos e sejam bem-vindos ao 23º programa do Bola na Rede, o programa de debate esportivo da ESC FM. Esta semana, depois de um convidado muito especial, o Jorge Andrade, esteve cá no nosso grande Bola na Rede, voltamos ao esquema habitual com três comentadores. Temos o Nuno Alves pelo Porto. Olá, Nuno. Então, Mário, tudo bem? Está tudo bem, Nuno. Perspectivas para este programa? É um bom programa, como sempre. Vai ser um ótimo programa. Pronto para defender o Porto? Tem que ser. Muito bem. Temos também o Tiago Martins pelo Benfica. E, claro, temos uma surpresa, Nuno. Sabias? Já não, viste? Não sabia. Já não tinhas reparado? Temos que é uma surpresa. Já tinha reparado, pronto. Já, mas é sempre bom ter surpresas aqui. Exatamente. Não tem que levar com o Afonso. Exatamente. como ouviram o Nuno, o Afonso não está cá esta semana. E foi o nosso mercado de inverno, fomos buscar o Diogo Ornelas. Olá, Diogo. Olá, boa noite. Diogo, perspectivas para defender o teu clube, o Sporting Clube de Portugal? Perspectivas altíssimas, é facílimo defender o Sporting. É? Ah, é, estamos bem, estamos otimistas então? Claro que sim. Então pronto, vamos avançar, vamos então para a jornada. A jornada. Nuno, vou começar por ti, pela análise ao Porto 2, Rio Ave 0. Nuno, o que é que achaste do jogo? Dois gols do Rames e talvez o ponto negativo do jogo tenha sido a lesão do Hulk. O jogo do Porto traduz-se muito facilmente por Rames Rodrigues. Basicamente é isso. Acho que fez um excelente jogo. Já não vi um jogo dele. Se é que já fez algum jogo pelo Porto assim, se foi quando apareceu. Por acaso, infelizmente, não tenho gostado muitas exibições dele, tirando estes dois jogos. Mas mostrou a capacidade que tem e o jogador que pode vir a ser, principalmente para o Porto. É um excelente jogador, fez um excelente jogo, tanto em ambos os jogos fez um excelente jogo, e acho que pode dar muito ao Porto. Quanto ao Hulk, é uma pena. Não sei se aquilo foi por causa do sprint, não sei qual é a gravidade da lesão, mas ou se foi por esforço. Provavelmente foi por esforço. O Porto, repara que o Porto, quando o Hulk até saiu, e o Porto jogou de forma diferente. Poderá o Porto ficar melhor sem Hulk? O Porto não fica melhor sem Hulk. Agora a questão é, eu sou da opinião que as pessoas queixam-se muito que o Hulk é individualista e faz isto e aquilo sozinho. É verdade. Só que eu acho que isso não é por ele. É pelo Vítor Pereira. E o Vítor Pereira pediu-lhe para fazer isso, como as diagonais, fazer as alas em velocidade. Acho que é pedir pelo Vítor Pereira, e se ele não fizesse isso, e soltasse mais a bola, o Porto jogava de outra maneira. Queria só aqui acrescentar ao que estavas a dizer do Hulk. Acho que ficou provado que o Porto não é assim tão dependente do Hulk como às vezes se pensa. O Hulk saiu, o Porto continua a controlar. Acho que se reinventou um pouco, a maneira de jogar do Porto mudou. E jogou bem, acho que se manteve bem, que se manteve em cima do jogo e não é assim tão dependente do Hulk como às vezes se quer passar na comunicação social. Este Porto está mais... Achas que este Porto de Vítor Pereira está a entrar no bom caminho finalmente, Nuno? Eu espero bem que sim, mas eu acho que o Porto não deveria estar a entrar agora no bom caminho. Como o Diogo disse, e muito bem, o Porto não tem que depender... Nenhuma equipa deve depender só de um jogador, acontece muito. Mas não deveria depender só do Hulk. E eu acho que o Porto falha naquilo que eu já mencionei anteriormente, que é o Porto jogar a bola sempre para o Hulk, e não devia fazer isso. Porque eu acho que não é por causa só do Hulk, acho que não é o Hulk que tem vontade de fazer isso. O Hulk está numa equipa, são amigos dele. O que eu digo do Vítor Pereira pedir isso ao Hulk é porque eu reparo nisso, porque ninguém reclama com o Hulk. Quando ele não passa, isso raramente reclama com o Hulk. Ou seja, eu penso que é mesmo porque é de balneário. Eu acho que o Hulk, sendo um plantel, normalmente os plantéis de futebol são um grupo de amigos muito forte. O Porto, principalmente, nos últimos anos, mostrou-se isso, a ligação que os jogadores têm uns com os outros. E se o Hulk continuasse a ser tão individualista e a perder tantas bolas como tem perdido, os jogadores reclamavam e não reclamam. Eu acho que o Porto deveria, o Vítor Pereira deveria... Está a usufruir do estatuto de estrela no Porto, provavelmente. Quem? O Hulk ou o Vítor Pereira? O Vítor Pereira. É o não, não, mas o Vítor Pereira complicado, aproveitar o estatuto. O estatuto do que eu estava a mencionar era o facto do Vítor Pereira aproveitar o estatuto do Hulk. Ou seja, a técnica, quando o estatuto fala da capacidade técnica. O Hulk não parece que o Hulk. É assim. Ele pode não se achar, mas a equipa pode vê-lo como uma estrela. Não e é? Ele é uma estrela. Quem é que não o vê como uma estrela? O Hulk não deixa de ser uma estrela. É dos melhores jogadores do campeonato e claro. É dos melhores jogadores do Porto. Ele é uma estrela. Agora, eu acho que ele próprio não se vê assim enquanto membro da equipa. Sim. Eu acho que o Porto deveria... Por exemplo, agora sem o Hulk, o Porto é a sair, a jogar... Já não vi o Porto a sair na transição de defesa-ataque. Agora o último jogo foi rápido. Bons passos. Achas então que o Porto antes de Hulk era um Porto que jogava para o Hulk e agora sem Hulk o Porto pode ser mais equipa? O Porto joga para o Porto com o Hulk joga para o Hulk, sem dúvida nenhuma. E agora sem Hulk joga mais em equipa? Joga mais em equipa. Muito bem. Pode ser que isto faça... Eu acho que vem tudo o Vítor Pereira. Isto faça perceber ao Vítor Pereira que não pode só meter a bola no jogador e jogar só com o jogador. Mas eu gostava só de dizer aqui que, de certa forma, também percebo essa opção do Vítor Pereira, porque o Porto perdeu o Falcão e então acho que perdeu a sua referência lá na frente. E acho que foi uma tentativa, na minha opinião, não muito bem conseguida, de tentar encontrar um jogador de referência lá na frente. Mas o Hulk não é esse jogador de referência, atenção, em termos de ser aquele que fica preso na área e que decide os jogos, aí acho que não é um jogador. Não é ponta, que, o Hulk não é ponta. Exatamente, acho que foi uma tentativa que o Vítor Pereira. Como é que eu ia dizer? Tentou implementar. Exatamente, tentou implementar. Não queria dizer uma tentativa e depois, enfim, passa a redundância. Passa a redundância. Mas, enfim, acho que, não sendo uma referência, acho que o Porto se liberta e acho que é francamente melhor. Oh Nuno, ouviste os rumores nesta semana em relação ao Hulk, que o Daniel Sturridge, do Chelsea, está supostamente, não é? Supostamente insatisfeito por causa dos rumores que falam em Hulk para o lugar dele no Chelsea, que ele inclusivamente já pediu a saída da equipa do André Villas-Boas. Sabias disto? É normal, as pessoas, os jogadores sentirem-se ameaçados pelo Hulk. Mas sabias disto? Porque é uma possibilidade do Hulk então sair para o Chelsea, e já se fala há algum tempo. Poderá não ser em janeiro. A possibilidade do Hulk sai para qualquer lado. Até eu já li uma notícia, não sei se é verdade ou não, veio da Gazeta del Sport, que foi que o Guardiola não renovava com o Barça se o Hulk não viesse para o Barça. Portanto, é a imprensa, não sei se até que ponto é verdade ou não. Assim, não tenho dúvidas que o Villas-Boas quer o Hulk. O Hulk é um grande jogador, o Hulk merece estar num grande como o Chelsea é. É normal que o Sturridge, apesar de ser um excelente jogador, sinta ameaçado. Muito bem. Não tinha problema, aliás, não tinha problema, era de receber um bom dinheiro pelo Hulk e vir o Sturridge também. Quem sabe? E Nuno, e algum destaque em relação ao jogo do Rio Ave? Sim, o James Rodrigues. Eu gostei bastante de ver o James Rodrigues. É um jogador que tem uma técnica fantástica, tem uma qualidade de passe fantástica, tem visão de jogo fantástica. E é jovem, acho que vai trazer muitas felicidades ao Porto. Se tiver cabecinha, que eu acho que tem, o meu medo já está na parte do Vítor Pereira de manter a cabeça dele direita, por assim dizer. Mas acho que se ele tiver maturidade para isso, que vai ser um excelente jogador. Muito mais bem. Um. Nuno, vamos falar do jogo da Taça da Liga de anteontem, entre o Porto e o Estoril. O Porto ganhou por 1-0, um gol de Varela. Quem é que tu destacarias neste jogo que deu para ver novos jogadores do Porto? Quem é que tu destacarias e quem é que achas que pode agora, com a ausência de Hulk, beneficiar para uma entrada na equipa titular? Com a ausência forçada do Hulk, eu acho que é Varela, é o Varela e James Rodrigues. E depois Kleber na frente. Mas destacado no jogo, tenho de destacar o trio João Moutinho, James Rodrigues e Varela. Porque acho que... Lá está, como estava a mencionar há bocado, como mencionei há bocado... O Porto, gostei das transições que o Porto fez ataque, O Porto saía a jogar na defesa, recuperava a bola, não estava a bola para a frente, saía a jogar a bola pelo chão. E João Moutinho, com a sua qualidade de passe que tem, de furo também, mas essencialmente João Moutinho, gostei bastante das transições que o Porto fez. Foi rápido, foi coeso, foi direto. O Porto só tem um problema, continua a falhar. E não, cria boas jogadas, mas não cria boas oportunidades. Destaque do jogo, então? Foi o destaque do jogo, foi mais um bom jogo do James Rodrigues. Também. Acho que o Porto, infelizmente, não fez um grande jogo de todo. Era o Estoril. Acho que o Porto não deveria ter, logo na primeira parte, deveria ter tido logo um resultado no mínimo satisfatório, tanto para o Porto, para o próprio Porto, para o plantel. Surpreendeu-te o Estoril? Surpreendeu-te a equipa do Estoril? Está em primeiro lugar na Liga de Honra. Sim, mas o Estoril vai ao Estádio do Dragão motivado. Não é todos os dias que se pode jogar no Estádio do Dragão. E eu sou sempre da opinião que essas equipas pequenas, quando vão aos estádios grandes, vão sempre movidos pela motivação, que é algo muito forte. E ao contrário, os grandes plantéis subestimam sempre as equipas. Independentemente de dizerem que não há equipas pequenas e que não se deve subestimar as equipas, eles fazem-no sempre. E o Porto chegou ali com o Estoril, devia estar a pensar que aquilo ia ser canja, não acabou por ganhar, mas não foi, custou a marcar o primeiro golo. E agora estão praticamente qualificados para a próxima fase. Muito bem. Eu não relativamente à Taça da Liga, não... Não partilhas da opinião... Partilhas então da opinião do teu treinador, do Vítor Pereira, que não é uma prioridade para o Porto. Como já há um... Acho que foi, não foi no último balão da rede, foi no último... falámos nisso sobre exatamente sobre o valor da Taça da Liga, e sem dúvida que não é uma competição, é sempre uma competição, é ganhar uma taça, é sempre uma taça, mas não é a mesma coisa que ganhar uma Taça de Portugal. Agora, claro que o Porto, já não estando na Taça de Portugal, vai apostar na Taça da Liga e ao campeonato, mas a Taça da Liga não, pelo menos acho que não deve ser um dos principais fatores de motivação do Porto. Bom, Mário, deixa-me só acrescentar aqui umas coisas que, como és mal educado, não me deixaste dizer, não é? Força. Aqui no, em relação ao Porto, nem comentei o jogo com o Rio Ave. Queria só acrescentar aqui duas ou três coisas. Em relação ao Rio Ave, foi lá duas ou três vezes só. Tem um remate do Kelvin e tem uma bola do Iazaldo quando está 1-0. Mais ou menos aos 48 minutos, que o gajo está isolado e falha. Podia ter feito o empate. E queria falar também aqui da expulsão do Rolando, que me parece bem expulso. Já é nos 93, acho eu, já é nestes segundos de tempo. Sim. E acho que é bem expulso, o João Tomás vai isolado. E o Rolando, não muito inteligentemente, parou. E acho que é bem expulso. Queria também só dizer que acho que o Tiago Pinto está muito mal nos golos. O James está bem... Teve bem nos dribles, mas o Tiago Pinto é um bocado, desculpa a expressão, um bocado passarinho. Não está nem a fechar nem o meio nem a linha, está-lhe a dar imenso espaço. Não é bom jogador, o que é que tu queres? As perspectivas não eram essas no início da carreira porque dele. Porque é filho de quem é, exatamente. Mas não joga nada de jeito, rapaz. Teve um bocado mal, sobretudo no primeiro gol, dá-lhe imenso espaço e depois o James tirou com uma facilidade. Outra categoria. Ora bem, entretanto, o Tiago não pôde aparecer e o Bola na Rede é de facto um programa espetacular que arranjou um substituto. Francisco Mendes, olá, seja muito bem-vindo, vens representar aqui o Benfica. Como se o Benfica precisasse de representação, por amor de Deus. Pois, não, né? Esta semana vamos lá ver. Francisco, falávamos aqui de. Já falámos do jogo do Porto e vamos agora. Estamos aqui a falar no jogo da Taça da Liga de anteontem entre o Porto e o Rio Ave. Tens aqui alguma coisa a acrescentar em relação ao Porto? O que é que achaste destes últimos dois jogos do Porto? Achei que foram jogos, em termos de qualidade, foram fraquinhos. Quer em termos de espetáculo propriamente dito, quer em termos mesmo do jogo do Porto. Mas, finalmente, e principalmente no jogo do Rio Ave, em que o Hulk saiu a meio, o que eu estava a ver até agora do Porto era uma equipa que conseguia, não tanto pelo coletivo, mas mais pela qualidade individual, que é muita, como é óbvio, dos jogadores do Porto, conseguia superar os adversários. E onde tinham mais dificuldade é quando apanhavam uma equipa mais forte, e isso viu-se, por exemplo, com o Zenit, não conseguiram marcar golos, com o Sporting, não conseguiram marcar golos, porque coletivamente impõem mais dificuldades do que impõem um Rio Ave ou impõem um Gil Vicente, que só pela qualidade individual tinham estado a conseguir superar. E, e mais uma vez isso aconteceu, e estava à espera que sem o Hulk isso eventualmente pudesse não acontecer, naquele caso a meio, mas o James Rodríguez acabou por resolver. Achas então que o Porto não fica mais fraco com o Hulk? Sem o Hulk? Não sei se não ficam mais fracos. Mais fracos acabam por ficar porque o Hulk, não sei se é o melhor jogador do campeonato, para mim não é o melhor jogador do campeonato, mas está sem dúvida nos melhores, no lote de 2, 3 melhores. Sim. Portanto, é óbvio que um jogador, quando falta um jogador como o Hulk, que tenham que sentir a diferença. Mas tem outros jogadores, era mais isso que eu queria referir, tem outros jogadores que conseguem fazer com que o Porto individualmente também se consiga destacar, mesmo sem o Hulk. Muito bem. E já falámos muito de Porto, Nuno, e vamos agora avançar para o Sporting. Diogo Ornelas. Olá. O Sporting acaba por perder o jogo em Braga. Diogo, muito sinceramente, ainda temos candidato para o título ou não? Acho difícil. Até como comentei lá no site, quando falaste sobre isso. Na nossa página, sim. Na nossa página, exatamente. Acho muito complicado. Porque tanto o Benfica como o Porto têm estado bem, têm estado regulares, têm estado seguros, têm, com mais ou menos facilidade, têm ganho os seus jogos. Portanto, acho muito complicado, já são muitos pontos. 11 pontos para o Benfica e 9 para o Porto, não são recuperáveis? Não estou a dizer que o Benfica ou que o Porto não possam perder 11 pontos, mas o Sporting também tem que ganhar os seus jogos. Isso é que é importante. Isso é que é mais difícil. Isso é que é importante, porque o Sporting quebrou muito desde o jogo com o Benfica. A partir daí acho que não ganhou nenhum jogo para o campeonato, não foi? Empatou com a Académica fora, depois tem a Taça, que empata 2 igual com o Nacional, tem agora, vai a Braga, perde. E agora perde em Braga, sim. Acho... E agora está a decorrer o jogo. Exatamente. Com o Moreirense. Exato. E, portanto, quebrou. Houve algumas lesões importantes, não é? Mas, enfim, a equipa também, então, como o Domingos diz, e bem, acho que a equipa tem que se dar tempo para há jogadores que se precisam de adaptar ao nosso campeonato, não são coisas que se fazem do dia para a noite. E, enfim, respondendo à tua questão, em suma, acho muito difícil o Sporting recuperar e ser campeão esta época. E pontos positivos deste jogo com o Braga? Achas que encontras algum ponto mais positivo na exibição do Sporting? Encontrei. Acho que a exibição de Matias Fernandes foi claramente um ponto positivo. Ele que foi, como se costuma dizer, único a remar contra a maré. Acho que fez uma excelente partida, finalmente no meio, que é realmente a posição onde rende mais. Uhum. E espero que não volte a jogar encostado à meia-direita, porque é dos meus jogadores preferidos e acho que é um desperdício encostá-lo à linha. E é no meio que ele consegue tirar alguns coelhos da cartola. Tem aquele lance muito bom no início da segunda parte, em que podia ter feito 1-0 para o Sporting, que a bola veio a poste. Mas enfim, acontece. E acho que foi claramente o ponto positivo, porque ele vem da lesão, não é? E enfim, acho que é o ponto positivo. Negativos, encontrei mais. Agora, perguntando aqui aos teus dois colegas, Francisco, Nuno, o que acham que temos ainda um Sporting candidato ao título? Honestamente, acho que não. E não é por uma questão de... Era um pouco também pelo que eu estava a dizer. Não é uma questão dos 11 pontos, ou seja, do Benfica e do Porto perderem 11 pontos. Não parece uma coisa que não possa acontecer. Só que tem que o Benfica e o Porto perderem... O Benfica e o Porto, não. O Benfica perder os 11 pontos. E eles têm que não poderiam perder mais pontos. Quer dizer, é complicado. O Sporting tinha que fazer uma segunda volta quase do outro mundo. E realmente tem-se notado uma quebra da equipa. E pronto, não se foi um cenário fácil. Mas eu por acaso acho que a quebra se prende também um bocadinho com uma diminuição de rendimento do Diego Capel. Eu acho que ele é um jogador que, para mim, é bom jogador, não é isso que está em causa, mas não é muito consistente, ou seja, não consegue manter, quer no jogo, quer ao longo de uma temporada, um nível exibicional sempre muito alto, vai tendo altos e baixos. E achas que o Sporting se prende demasiado a Diego Capel? Quando ele não joga bem, ficam muito dependentes da qualidade técnica de um jogador, por exemplo, como o Matias Fernandes, que é muito bom jogador, na minha opinião também. Mas acho que, sem ser eles os dois, por exemplo, a solução que o Domingos arranjou em Braga, de colocar o Insua a extremo esquerdo, não sei se podemos chamar extremo, se médio, mas pronto, extremo esquerdo, para mim não é a melhor de início. Acho que pode resultar a meio de um jogo, mas de início não, porque tecnicamente ele não é nada do outro mundo. É um jogador com força, com muita garra, com muita agressividade, mas com um defesa direito à frente, sem estar cansado, sem estar desgastado, não consegue tirar partido das condições que tem. Muito bem. E Nuno, a tua opinião em relação ao Sporting? Temos candidato ou não? Não, isso não parece. Tal como o Diogo Francisco disseram, na questão dos pontos, as pessoas às vezes tendem a dizer, por exemplo, nessa diferença, eles têm 11 pontos, têm 9 pontos, eles ainda podem perder. O único problema é que se a equipe, neste caso o Sporting, está onde está, é porque em termos estatísticos não ganhou tantos pontos e automaticamente a probabilidade deles ganharem todos os jogos que vêm daí para a frente não é muito alta. Portanto, o Sporting recuperar 11 e 9 pontos, não para, porque o Porto agora também e o Benfica não vão começar a perder pontos agora nesta altura do campeonato. E relativamente ao jogo em si, vou ser sincero, não vi o jogo, mas dos últimos jogos que eu tenho visto do Sporting, o Sporting, sim, como o Francisco disse, prende-se um bocado ao Diego Capel, só que o Sporting não se pode esquecer é que o Diego Capel, por não ter vingado onde vingou e por grande parte do tempo que ele teve no Sevilha ter ficado perdão, no banco, é porque não é um jogador que é regular, não é um jogador minimamente regular. O Matias é um excelente jogador, eu gosto muito do Matias, mas não sei se em termos psicológicos o próprio Matias seja muito forte. Também em termos de regularidade não parece ser um jogador muito regular, mas um excelente jogador sem dúvida. De Capel já não sou tão fã, mas não deixa de ser um bom jogador para o campeonato português. Muito bem, e pronto, vamos concluir aqui a jornada com o Benfica, que é o que falta. Francisco, uma vitória por 4-1 ao Setúbal e anteontem uma vitória por 2-0 ao Santa Clara. Vamos começar pelo jogo do Vitória. O que é que achaste do encontro? Achas que o Benfica mereceu os 4 golos de vantagem? Sim, acho que mereceram. Mas o que eu acho que é mais importante destacar na vitória do Benfica é, isto é uma expressão quase a Luís Freitas Lobo, é a saúde mental da equipa, que a equipa apresenta. Porque é o segundo jogo, já tinha acontecido com o Rio Ave, se não estou em erro, sim, que o Benfica está a perder na Luz e termina o jogo a golear. Uhum. E de facto, inclusivamente o Vitória podia ter feito, se não estou em erro, 2-0 quando há a bola no posto, não sei se estavam 0, estavam 1, estavam igual, pronto, mas o Vitória podia ter passado outra vez para a frente. E eu quando vi o gol do Vitória, pensei que o jogo se ia complicar muito, porque o Vitória é das equipas, penso que é a equipa com a média de idades mais alta da liga, provavelmente, sim. Mas se não é a média de idades, pelo menos é uma equipa muito experiente, e pensei que por causa disso o jogo se pudesse complicar muito. Mas o jogo acabou por se desenrolar e o Benfica conseguiu superar com relativa facilidade a desvantagem. Acho que destacar principalmente o Rodrigo, que fez um grande jogo, na minha opinião. Está cada vez mais, está a crescer muito e muito rápido. Já ninguém se lembra dos 6 milhões que tanta gente contestou. Exatamente, ninguém se lembra dos 6 milhões e curiosamente acho que o Jesus finalmente encontrou a posição onde o Rodrigo se adapta melhor. Ele é um jogador que marca gols, é verdade, mas não me parece que seja um ponta de lança como no sentido do Cardoso, por exemplo, um Sim. jogador mais fixo. É um jogador que com a bola de trás porque é rápido, é forte, tecnicamente é evoluído. Portanto, é um jogador que pode trazer alguma velocidade ao jogo e criar desequilíbrios. Portanto, acho que beneficia mais vindo de trás. E também destacar o Witzel, que acho, eu curiosamente, ao contrário do que muita gente dizia quando ele chegou, que ele seria um construtor de jogo, sempre achei que ele era mais o médio que fazia a ligação entre a defesa e o ataque, ou seja, o primeiro médio a receber a bola e dar para o Aimar, digamos. Sim. assim. Mas agora começa a vê-lo a crescer também em termos de construção de jogo, e ser o Aimar em campo conseguiu, no gol, por exemplo, do Nolito, o primeiro, aquela abertura muito boa. E os únicos pontos negativos que encontrei na exibição do Benfica, ou os mais negativos, foi na primeira parte a exibição do Emerson, mais uma vez, que é que sem dúvida o elemento a menos na equipa do fraquinho, Benfica. Claramente. Fraquinho, é muito fraco. E olhando agora, comparando com o Sporting, que foi buscar o Insua a custo zero. E olhas para o Emerson, epá, não dá. Mas a diferença é que o Sporting foi buscar o Insu, ou o Insu, como quiserem chamar, porque é um jogador que... Ninguém dava nada por ele antes, se formos Sim, a ver. Ele... mas lá está, é como Diego Capel, são jogadores para o campeonato português, são bons, e é o que se está a falar, é onde se está a jogar. Mas onde jogava, tipo, Liverpool não... Mas para o campeonato português é onde estamos a falar e onde interessa, são bons jogadores. E sem dúvida que dar dar, não dar nada por um Insua e dar não sei quanto pelo Emerson, compensa muito mais o Insua, sem dúvida nenhuma. O problema é esse, é que podia-se arranjar barato e bom para o Portugal, mesmo que não fosse nada excepcional, mas bom para o campeonato português, e arranjou-se um jogador simplesmente que é mau para o campeonato português. E aproveitando a tua deixa, vamos falar do jogo da Taça da Liga, e tiveste Capo da Vila. Em comparação, o que é que... Preferes Capo da Vila no lado esquerdo da equipa do Benfica? Também não, porque acho que o Capo da Vila também não... não sei se é a causa, se é a consequência dos Jesus não o colocar em jogar, campo. Sim. Mas nota-se claramente que, não sei se é da idade, não sei o que é, mas ele não tem rodagem suficiente, pelo menos, para, neste momento, para agarrar o lugar. Porque consegue ainda ser um pouco pior que o Emerson, porque o Emerson, mesmo a subir, sobe mal. Mesmo a defender, toda a gente considera que o Emerson defende bem. Eu acho que o Emerson continua a ser uma nota a defender à mesma, sinceramente, honestamente. Acho que é muito terrinho. Tanto a defender como a atacar o Emerson, não sei se é nervosismo, se ainda não está... Não é razão para não estar habituado. Ele vem do futebol europeu. Ele vem do campeão francês. Exato. Supostamente. Não, acho que não é por adaptação, nem ao próprio estilo de jogo, nem ao tipo de futebol. No futebol português não é muito diferente do futebol francês. Mas não sei, o próprio nervosismo do jogador, a pressão que o jogador sente, não sei se o peso da camisola poderá ter alguma influência, mas que é um jogador que os benfiquistas davam muito por ele quando ele vai, davam, e agora não dão muito. Eu acho relativamente que... ao, deixa só para finalizar, desculpa. Relativamente ao Capo da Vila, como já mencionei há uns programas atrás, é balneário. É a mesma história, que, exatamente. Exato, é balneário. Desde Diogo. Ah, ia dizer em relação ao Emerson, acho que acima de tudo ele posiciona-se mal a defender. Se formos ver o gol do Setúbal, o primeiro golo, é ele que devia estar a marcar o Jorge Gonçalves e não está. É ele que devia estar a marcar o Jorge Gonçalves, que depois é ele que se entra para o corte do Luizão. E ele não está. E obriga o central do lado dele a vir fazer a dobra e destapa completamente a equipa em termos posicionais defensivos. Então é obrigatório ir ao mercado, Francisco? Sim, eu acho que sim. E ainda voltando ao Emerson, sem querer parecer racista, há dois movimentos que eu não consigo perceber porque é que o Emerson nos continua a fazer. Se aquilo não... em primeiro lugar, ele deixa sempre que os jogadores cruzem. Ele vai sempre correr ao lado do jogador, mas não mete o pé. A contenção que ele faz não é mais correta. Ele dá sempre a linha ao jogador e o jogador tem a possibilidade de... Eu concordo contigo. Mas tem razão, o Emerson tem medo de ir à bola. É isso. Mas continua. O cruzamento só não sai se o jogador cruzar mesmo contra ele, não é se for ele a impedir que o cruzamento saia. E depois é atacar, é uma coisa que me faz confusão. Eu não sei se o Júnior diz que não deve fazer aquilo ou se ainda não percebeu, mas quando o extremo tem a bola e ele vai passar para arrastar a marcação ou para ir à linha para lhe passar a bola, ele passa à frente do jogador que vai cruzar. Sim. Alguém lhe diga... passar nas costas. Exato. Exatamente. Alguém lhe diga que ele tem que passar nas costas porque senão leva com a bola e o cruzamento não sai. Pronto. Parece não tem muita noção de tática. Não, é... E é estranho com o treinador que ele tem. É isso, parece estar um pouco perdido. E em relação ao Capo da Vila... O treinador que ele tem. Que é considerado o mestre da tática. Sim, o catedrático Jesus. Acaba para isso. E em relação ao Capo da Vila, acho que a equipa só não fica melhor servida porque o Emerson, apesar de não ter qualidade, como eu estava a dizer, mesmo a defender, mas como é um jogador que a postura é mais defensiva, a equipa sempre fica equilibrada a nível tático, porque pelo menos eles veem cá uma pessoa à frente, outra equipa. Mas o Capo da Vila não. O Capo da Vila é um jogador com um maior pendor ofensivo e mesmo sem contribuir ofensivamente com uma grande mais-valia, porque não tem pernas neste momento para isso, a desequilibrar a equipa a defender. E algum destaque mais em relação ao jogo do Santa Clara? Destaques para as entradas. O jogo foi muito fraco, mas tem que se destacar principalmente a entrada do Nolito, que quem veio mexer o jogo e dar a vitória sem grandes dificuldades também, mas foi um jogo muito monótono. Acaba lá, Nuno. Só queres destacar uma coisa no plantel. Queres destacar umas quantas coisas no plantel do Benfica? Aymar. Nem vê-lo. Não, estou falando em termos gerais. Acho que o Aymar... como é que eu ia explicar? O Benfica desta época, já não viu o Benfica assim há uns anos, e o Aymar também não sendo um jogador regular que é, infelizmente, porque é um dos melhores jogadores que já vi, é um jogador que acho que mesmo não estando no seu melhor, pá, criar ali uma intrusão entre... Ele já não joga 3 jogos. Sim, ok, mas sente-se a falta do Aymar, eu acho que sente-se a falta do Aymar do Benfica. Porque, tal como falei há bocado, as transições do Porto para o ataque, no campeonato português, provavelmente o melhor jogador a fazer isso é o Aymar. Uhum. O Aymar, com um passe, desequilibra a equipa contrária e mete um ou dois jogadores em posição privilegiada do Benfica para marcar gol. E outro jogador que eu queria mencionar no Benfica... Para concluir? Para concluir. Mas com pressa. Eu é o Roberto. O Roberto. O Roberto, não. É falta, a ausência do Roberto é um ponto positivo. É um jogador, a ausência do Roberto. O Francisco é ficou ali com uma nostalgia. A ausência do Roberto torna-se um jogador. Não, exato. Do Rodrigo. Eu acho que o Rodrigo é, juntamente com o James, e acho que também depois nessa lista pode entrar o Carrilho. Sim. De futuro. São jogadores que no Campeonato Português, em termos de juventude, são jogadores que podem dar muito. O Rodrigo é um excelente jogador. Para mim, é um jogador que em termos técnicos e físicos é um jogador que é o futuro em termos de avançados, que é, por exemplo, normalmente vai-se sempre falar o Ronaldo. O Ronaldo é um jogador que é possante, é alto, é encorpado, mas não deixa de perder a velocidade por isso. E o Nelson Oliveira também. Sim. É outro. São jogadores que são altos, mas são possantes e têm técnica e têm capacidade tática, e acho que são jogadores com grande futuro, e acho que o Benfica fez uma excelente contratação e contratou o Rodrigo. Muito bem, vamos então concluir aqui esta jornada. Vamos avançar para a figura da semana. Figura da semana. Ora bem, nesta figura da semana, Diogo Ornelas, vou começar por ti. És convidado, tens o direito para começar a fazer a tua análise. Diz-me, quem é a tua figura da semana? Ok, obrigadíssimo. Queria destacar duas, se fosse possível, muito rapidamente. O Matias Fernandes, porque fez uma boa exibição e... Vem de lesão e fez um excelente jogo no meio, finalmente, onde, como eu disse há pouco, no meio, que é onde ele tem que jogar, e acho que pode ser o jogador mais importante na manobra ofensiva do Sporting se o Domingos apostar nele. Sim. E queria também destacar pelo positivo ao Domingos, não pelas suas opções táticas em Braga, mas pela sua classe. Em relação aos comentários do Mossoró e do Guiana, que depois serão uma fora de jogo da semana, acho que esteve muito bem, acho que não perdendo a classe, soube responder e soube, entre aspas, metê-los em sentido. Era isso que eu queria dizer. Muito bem, já lá vamos então depois falar nisso no fora de jogo da semana. Francisco, qual é a tua figura da semana? A minha figura da semana vai ter que ser o Rodrigo, cá está. Porque, em primeiro lugar, pelo grande jogo que fez com o Setúbal. E depois, porque era o que estávamos a dizer há pouco, é um jogador que até ao momento apresentava apenas um... Até ao momento não, quando no princípio da época era um jogador que tinha um grande potencial, e neste momento não é apenas potencial, já está a contribuir decisivamente para as exibições da equipa, e isso tem que ser destacado com a idade que o Rodrigo tem. Muito bem. E Nuno, concluo contigo a tua figura da semana. A minha figura da semana não é muito difícil de adivinhar. James Rodrigues. Foi um jogador que nos últimos dois jogos levou o Porto em frente. É o novo Hulk do Porto. Não é o novo Hulk do Porto, mas eu comparo muito a Di Maria. Acho que é um jogador que, em termos... para mim, ele pode ser melhor que o tem menos idade e apareceu só há pouco tempo, mas acho que é um jogador, se tiver, como mencionei há bocado de cabeça, pode ser um jogador até melhor que Di Maria. Que eu lembro-me quando o Di Maria veio para o Benfica e o... Não era um nome consensual. Os jogos que o James Rodrigues fez pelo Porto quando chegou ao Porto e os jogos que o Di Maria fez pelo Benfica quando chegou, eu de longe prefiro o James Rodrigues. Muito bem. E parece-me, só, tendo a idade que tem, sendo mais novo, parece-me um jogador que tem muita cabeça. Muito bem. Vamos então avançar para o Fora de Jogo da Semana. Fora de jogo da semana. Ora bem, no fora de jogo da semana, Francisco Mendes, podes começar. O fora de jogo da semana vai para o senhor árbitro Helder Malheiro, o árbitro do Malheiro, foi Malenchan, o árbitro do Benfica Setúbal. E o motivo nem é tanto pela expulsão do Cardoso, que acho que até podia ser perdoado, mas não é tanto por isso. Porque se o jogo, o Setúbal, fez muitas entradas para cartões amarelos. Não sei se no final se aquilo dava expulsões de jogador, se calhar possivelmente até não dava. Mas no final do jogo o Setúbal sai com 3 cartões amarelos, 2 deles por causa do sururu com o Cardoso quando viu o primeiro amarelo. Sim. E um por um puxão que cortava um contra-ataque. E apesar de não ter contribuído para o resultado do jogo, não ter influenciado o resultado porque o Benfica acabou por ganhar, se o resultado fosse outro, se calhar nós agora estávamos com outras memórias pelo menos eu estava com outras memórias do árbitro. O teu treinador elogiou o árbitro no final do encontro, apesar, questionou a parte da expulsão de Oscar Cardoso, mas até elogiou a prestação do árbitro. A nível disciplinar, principalmente, não gostei da prestação do árbitro. Acho que ficou muitas vezes o cartão no bolso e pronto, não gostei. Muito bem. Nuno Alves, e o teu fora de jogo da semana, qual é? O meu fora de jogo da semana é o facto de... Não sei se é... Não é pelo Neymar, é sim pelo presidente do Santos, agora não me lembro do nome, peço imensa desculpa. O facto de, devido ao aumento de salário do Neymar, o presidente do Santos ter que acabar com o futebol feminino e o futsal. E o futebol feminino... Íamos falar nisso na notícia da semana, mas podemos falar já. Falamos já, assim fica já desmanchado. Exatamente. É ridículo. Luís Álvaro de Oliveira, o nome do senhor. Que basicamente, pronto, não sei se vocês os dois estão ao corrente desta situação. Sim, pronto, sim, exatamente. Sim. O senhor então extinguiu a. Extinguiu, para, Mário. A equipa de futsal brasileira do Santos, não é? Quer lembrar que está lá o Falcão. Que tinha lá o Falcão e ao mesmo tempo acabou com a equipa feminina do Santos também. Tu ias mencionar, só concluir que tem as melhores jogadoras femininas da atualidade. Exato. É idiota. É idiota porquê? Porque, como já tivemos em conversa privada, já tiveste a conversa privada contigo, Mário, o Neymar é só um jogador e o Neymar tem a vida feita, vá para onde for, não interessa, vai ter a vida feita. E, ou seja, vais prejudicar a vida de dezenas de atletas, estamos a falar de um plantel de futebol feminino e de um plantel de futsal, são dezenas de atletas, por causa de um menino. Não é culpa dele, é culpa do presidente, que quer manter o jogador. Eu percebo que quer manter o jogador, mas acho que tem de ter um bocado noção das coisas. O Santos não tem provavelmente fama de não ter jogadores de escolas. Qualquer escola brasileira sai sempre bons jogadores. Santos se uma delas. Se lembrarmos há uns tempos, saiu o Robinho, saiu o Diego, sai o Santos, é das melhores escolas, como o Grêmio. Agora, como é que acho parvo eles quererem manter e tirar? Se eles querem manter o jogador, então o pagamento, os custos, tem que vir do outro lado. Não pode ser por causa do. Vendam o Gans? O Gans, não, mas eu acho que devem vender o Neymar. E aí o Neymar vai sair, supostamente. Eu não percebi se é para o Real Madrid ou para o Barça. Ninguém percebeu ainda, acho. Ele vai sair. Agora, acho que... Eu não sei até que ponto não é uma medida a curto prazo. Quando o Neymar agora sair, a equipa volta a aparecer, as equipas, os plantéis voltam, as modalidades, aliás, voltam a aparecer. Mas acho que não deixa de ser falta de respeito, porque são, principalmente no futebol feminino, não é uma vertente do desporto muito apoiada. E agora resta saber se essas mesmas jogadoras e se o Falcão e outros jogadores quererão voltar para o Santos, que já não deverá acontecer. Que eu pessoalmente não virava as costas a quem me tinha virado também. É subjetivo. Verdade. O Falcão provavelmente não tem que fazer isso. Pois. Mas agora, futebol feminino, lá está, não sendo muito apoiado e sendo pessoas que trabalharam no futebol feminino, as mulheres trabalham mesmo muito para chegar onde chegam. Sim. São alvos sempre de muita discriminação, isso precisam mesmo trabalhar muito. Chegarem ali por causa de um menino de 20 anos, ou nem isso, deixam de ter a profissão que trabalharam a vida toda e que amam, se calhar ainda mais que o Neymar. Porque, tanto quanto sabemos, o Neymar, apesar de ser um jogador fantástico, vai ser um dos melhores jogadores do mundo daqui a uns anos, já o é, mas vai ser mesmo um dos melhores jogadores daqui a uns anos, não deixa de ser uma criança em campo, por várias ações que ele já teve. E aí, por causa disso, raparigas que perdem a vida... Vai influenciar sempre a vida e o que elas, de facto, gostam mesmo de fazer e trabalharam para isso. Acho que é falta de respeito. Alguma coisa a acrescentar, Francisco, sim. Diogo? Acho que no fundo está tudo dito. Concordo por inteiro. Diogo, então concluo contigo o fora de jogo da semana. Portanto, o meu fora de jogo para a semana, como já tinha referido, quando falei da figura da semana, vai para o Márcio Mossoró e para o Guiana, que terão a seguir ao jogo em Braga, se virado para Domingos e no corredor de Toma. Acho que mostra um bocado de ingratidão. E talvez pela saída do Bingos do Braga, mas acho que demonstra um bocado falta de valores, não é? E de moral. Um treinador que, como ele disse bem na sua resposta em conferência de imprensa, ele disse, acho que teve muito bem, ele disse que se calhar se fosse outra pessoa, tinha um pensamento do género, o Guiana estava em Valência encostado, fui buscá-lo, relancei a carreira dele, ele agora está bem. Está numa boa situação profissional. Exatamente. O Márcio Mossoró, com o Jesus, não jogava muito, eu peguei nele, comigo jogava muitas vezes, teve uma lesão grave, fui vê-lo ao hospital, com a família e tudo mais, e podia pensar, já viram que ingratos estes jogadores agora que me fazem isto, mas eu prefiro não pensar assim, penso neles como campeões e que são jogadores formados à minha imagem. Acho que teve muito bem e acho que ficaram muito mal na fotografia estes dois jogadores que foram treinados por ele e que com certeza criaram laços de amizade com ele e agora tiveram esta atitude. Acho que só lhes ficam mal. Não, só mencionar rapidamente, assim que o Diogo tem toda a razão, e os jogadores têm que ser humildes, nem por cima os jogadores que são, não são propriamente estrelas, e devem dar valor ao que as pessoas fizeram por eles. Não podem criticar o facto do não estão a faltar o nome agora, do Domingos, estão a faltar o nome, ter saído do Sporting Braga para o Sporting. É legítimo, sim, ele tem feito isso. Mas não deve criticar ou não. Porque é atitudes de criança que. Sim, mas que nem sequer foi uma saída daquelas. Exato, que forçou a saída. Exato. Falou-se quando o Braga está mal, antes de finalizar a primeira volta do campeonato, falava-se inclusivamente da saída do Domingos e o presidente veio dizer que, em relação à renovação do contrato do Domingos, veio dizer que, enfim, deixou em aberto que talvez ele pudesse sair. Mas depois o Domingos conseguiu virar a equipa, fez uma excelente segunda volta e foi à final da Liga Europa. Depois o discurso já mudou. Ah, não, vamos tentar renovar. Na altura em que o Domingos precisou, oh, Diogo, também não é... acho que não teve o apoio do presidente. Desculpa interromper-te, não é uma situação que poderá ser semelhante agora à que está a viver no Sporting? Em relação ao... Em relação ao Braga. O Domingos vive praticamente a mesma posição em relação ao Sporting, porque o Braga o ano passado, como tu lembras, estava mal no campeonato. Uhum. Mas não vai sair. Acabou em grande a carreira no Braga. Será que podemos ter um Domingos igual no Sporting? Era isso que eu estava a perguntar. Espero bem que sim, espero que arranque uma grande segunda volta e que possamos fazer uma excelente carreira na Europa. Vamos ver. O Nuno e o Francisco estão a torcer. Eu é que percebi mal, porque tinha a sensação de estar a dizer que o Domingos podia sair. Exato. O Domingos acabou por não sair, por isso é que eu estava a dizer. E acho que o Domingos é um, sim, eu percebi mal, desculpa. É um grande treinador e acho que posso fazer muito pelo Sporting. Até, aliás, quando o Domingos foi para o Sporting, me deu medo. E agora gostei do cinismo dele. Foi na conferência de imprensa? Foi na divisão ao jogo que está muito a decorrer bom. Agora, com o Moreirense. E pronto, e gostei do cinismo, mas esta imagem. É importante passar esta imagem dos jogadores. Muito bem. Vamos então avançar para a notícia da semana. Pode ser, colegas. Vamos embora. Vamos embora. Pode ser, colega. Notícia da semana. Ora bem, esta notícia da semana, Nuno, eu sei que estás muito entusiasmado, por favor. Portanto, vou-te dar as honras. Vamos falar no jogo de anteontem entre o Barcelona e o Real Madrid. Real Madrid e Barcelona, mais, porque vem em casa do Real Madrid. O Real Madrid volta a perder. Mourinho volta a perder com Guardiola. O que é surpresa. Que falta... O que é que falta a Mourinho para ganhar a Guardiola? Não falta nada. Como costumam dizer que o Ronaldo apareceu em má altura por causa do Messi, o que eu discordo totalmente, como já sabes, sou fã do Ronaldo. Concordo completamente em que o Real Madrid, de certa forma, o Real Madrid de Mourinho apareceu na hora errada, porque está cá o Barça e eu acho que nem mesmo, como já referimos noutros programas, é o facto de aquele meio campo não passa pelo ataque, na minha opinião, passa pelo meio campo. Xavi e Iniesta. O Iniesta é pequenino, pode não ter muita força, mas passa ali no meio campo, andar de moto é uma coisa para. Joga muito, não dá possibilidade à equipa contrária e o Barça jogando. O Barça, quando joga o Real, joga futebol feio. É um bocado o jogo do gato e do rato, não é? Ali a entrada da área. É, parece um jogar handball. É um jogo feio, mas dá resultado. O Real Madrid marcou o gol, fica contente, porque foi um gol de Ronaldo, foi um gol. Mas logo a seguir, até estava a conversar com amigos, logo a seguir disse que não, era uma questão de tempo. Porque o Real não se aguenta. O Real, ainda assim, apanhando-se a ganhar, não se aguenta. E o que é que falta então ao Real Madrid para ganhar ao Barcelona? O Real Madrid, isto as pessoas podem me crucificar para dizer isso, o que falta ao Real Madrid é um médio centro como deve ser, ou não um Xavi Alonso. Muito bem. Francisco, e a tua opinião em relação a este tema? O que falta ao Real Madrid? Eu por acaso também acho que passa um pouco pelo meio-campo e o Xabi Alonso. Acho que o Xabi Alonso é um jogador muito posicional e faz falta ao Real Madrid um jogador que consiga ter um pouco, consiga guardar a bola e consiga fazer as saídas para o contra-ataque de forma mais eficaz, porque se nós vimos a quantidade de posse de bola que o Barcelona tem, os números dizem-nos claramente que o Real Madrid se colocou à defesa e simplesmente despachava a bola porque não tinha condições para ligar uma jogada de contra-ataque para chegar até lá à frente. Como é óbvio, os problemas disso partem do meio-campo. Mas de qualquer das formas eu fico contente. Eu sou desde pequeno sou um adepto do Barcelona. Mas é verdade, desde pequeno sou um adepto do Barcelona. A transferência que mais me custou foi a do Figo. É verdade, isto é verdade. Eu não me lembro dessa altura. E também desde que o Mourinho esteve no Porto, que eu gosto de ver a perder. E está-me a dar um gosto especial ver estes clássicos. Oh, Mário, o que é isso? Mas, oh, amor de Deus. Temos aqui um hater do José Mourinho. Dá-me um gosto especial ver estes clássicos. Não só por ver o Mourinho perder, apesar de não gostar, mas não é por isso. É porque... porque é, digamos que pela primeira vez vemos o Mourinho a ter, digamos, uma espinha encravada com a equipa. O Mourinho é a primeira equipa. E está entalado. Ele também tinha um pouco o Liverpool, mas não era tanto. Mas está entalado ao Mourinho. Não, mas não tem nada a ver. Eu acho que o Real Madrid vai ser campeão em Espanha esta época, pelo menos parece-me que vai ser campeão, mas vai voltar a perder os duelos individuais e o Mourinho vai continuar a ter aquela espinha encravada. O Real Madrid vai ser campeão e arrisca-se na Liga dos Campeões. O Real Madrid vai acabar por ser campeão e arrisca-se a nunca ganhar a Barcelona. Exato, e isso vai continuar a ser ali o tendão daquilo. Repara que não é só o Real Madrid, é o Real Madrid perder sempre com o Barça, mas também perde em casa. Bernabéu, o Real Madrid a jogar em casa... não vê a bola. E o Mourinho era conhecido por as equipas dele raramente perderem em casa. Ontem, a acabar o jogo, estava 29% de posse de bola para o Real Madrid, 101% para o Barça. Como é que o Real Madrid, a jogar à frente dos seus adeptos, com o Bernabéu cheio, joga assim? Com os jogadores que têm, quer dizer, tu olhas para o plantel do Real Madrid, como é que ficam com a mesma posse de bola que fica, por exemplo, o Betis a jogar no Camp Nou com o Barcelona? Sim, exato. Vamos só dar aqui a palavra ao Diogo, que ainda não falou. Diogo, tua opinião em relação a este encontro? Foi uma vitória, infelizmente, justa. Para mim, que não sou fã, boa maneira de pôr. Não sou fã do Barcelona. Tenho vindo a perder gosto em ver os jogos do Barcelona de há uns anos para cá. Desde que saiu de lá o Ronaldinho, o Eto'o foi sempre a descer em termos de não de qualidade de jogo, não é isso? Mas, enfim, não aprecio esta maneira do Barcelona jogar atualmente. Mas em relação ao jogo de ontem... O que falta a Mourinho? Era mais isso que eu te queria perguntar. O que falta a Mourinho... Falta um meio-campo igualmente forte ao do Barcelona, porque o meio-campo e a defesa, vamos lá ver uma coisa, sendo honestos, e se formos analisar posição por posição, o Barcelona e o Real Madrid, o Barcelona tem melhor plantel e tem melhor coletivo, portanto, enquanto assim for, acho muito complicado o Real Madrid ganhar o Barcelona. Se formos a ver, tem... o quê? 3 posições, 4, possivelmente, em que será melhor de resto e onde interessa. Sim, é um bocado por aí. É um bocado. O Ronaldo está para o Messi como, não sei, temos talvez... Depois, em termos de alas, temos o Marcelo, que é um jogador que está em forma. Pois, está em grande forma. Se formos a ver, temos, por exemplo, o lateral esquerdo, que para mim, se calhar, é melhor, ou o Marcelo ou o Coentrão, acho que são superiores ao Abidal, mas depois o lateral direito... Arbeloa é uma nódoa, é fraquíssimo para mim. Arbeloa não tem qualidade para jogar no Real Madrid. Não é jogador para o Real Madrid. Principalmente não é jogador para um clássico. Exato. Não foi, quando se adapta um Sérgio Ramos também, acho que o Sérgio Ramos é um bocado... Entra muito na... Eu acho que o Sérgio Ramos sabe bem a posição dele ainda. Sim, não, acho que ele perde-se um bocado naquelas picardias e acho que é um bocado inconsequente nesse sentido. Depois fomos ver os centrais, sim senhor, Pepe, Ricardo Carvalho, mas Piqué e Puyol... Enfim. O Puyol não, mas o Piqué é o melhor central do mundo e é um excelente jogador. Francisco, vamos só concluir esta notícia da semana com um lance que obviamente temos de comentar, que foi o pisão do Pepe a Messi. Que opinião é que tens sobre esse lance? Não está em causa a qualidade do jogador. O Pepe é um grande central, não é isso que está em causa. Está em causa é o homem que o Pepe pode vir a ser. Porque há situações em que um jogador se pode eventualmente descontrolar, todos são humanos e no calor da luta... E está foi o que muito disse certo. Isso do Pepe anteriormente. Agora... O Pep, em primeiro lugar, é reincidente, é uma coisa que é importante referir, e depois a situação acontece quando o jogo está parado, portanto ele não está em calor de luta nenhuma, não aconteceu nada, simplesmente quis pisar a mão ao Messi, porque é o Messi, pronto, passou por ele e decidiu pisar-lhe a mão. Só que o problema é que o Pep esqueceu-se que o Messi joga com os pés, e pronto. Mas tinhas alguma coisa a acrescentar em relação a este lance? Em relação a isso, não, para dizer sincero, não tenho muito a dizer, Mário. Acho que não é uma coisa que... Dentro de campo passa-se tanta coisa, e se estivermos a falar dos pontapés de que há uns anos o Pepe deu, tudo bem. Agora, Pizão, dentro de, como há bocado estava a falar contigo, dentro da área há beliscões, há socos, não se filma, mas há isso tudo, acho que não é por aí. Se não é ético todo, não é. Mas acho que não é por aí. Acho que são momentos do jogo que vai sempre existir, e onde eles puderem puxar para criar um toquezinho, uma lesãozinha, como o Ronaldo, por exemplo, no, não contra o Barça, mas no último jogo, o Ronaldo, sempre que toca na bola, os jogadores não vão à bola, vão sempre às pernas do Ronaldo. É os toques que dão aos jogadores para eles condicionarem os jogadores, é normal. Sim, acho que sim, só para concluir, acho que é criticável, acho que... Enfim, devia ter sido na rótula, pá, que era para lesionar o Messi assim gravemente. Fair play no bola na rede. Não, estou a brincar. Há jogadores do Barcelona que eu acho que mereciam muito mais isso. Busquets. Do Messi. Busquets. Eu não disse nada. Sérgio Busquets, ouviu, pá, mas, enfim. O Busquets é um jogador que, peço desculpa pela expressão, eu sei que para mim mete-me nojo. Pronto, está bem, vá. Exatamente. Vamos então avançar. Vamos para a zona de apostas, que é a última rubrica do programa. Zona de apostas. Ora bem, nesta zona de apostas, Nuno Alves, temos Porto Guimarães neste fim de semana. Qual é que é a tua perspectiva para este jogo? Porto Guimarães 2-0. 2-0. Alguma alteração no 11 ou tudo na mesma? O 11 acho que vai ser o mesmo, porque é uma boa aposta por parte do Vítor Pereira, e acho que vai continuar assim. Muito bem. Francisco Mendes, temos um Benfica-Gil Vicente. O Benfica volta a jogar em casa. Que perspectivas para este encontro? Sem querer parecer confiante demais, 4-1, outra vez. Outra vez 4-1. E o Benfica volta a começar a perder? Não, desta vez não vamos começar a perder, mas vamos sofrer um golo. É já a tradição. O Emerson não vai meter o pé, vai ver cruzamento e vai ser um golo. Mas depois nós damos a volta. E por fim, Diogo Ornelas, temos um Olhanense Sporting. O Sporting vai jogar fora, vai a Olhão. Perspectivas para este encontro? Perspectivas é sempre vitória. Acho que o Sporting vai dar, como se costuma dizer, um pontapé na crise. E acho que vai conseguir levar a vencida à equipa do Olhanense. Francisco, esqueci-me de perguntar, alguma alteração de última hora na equipa ou tudo na mesma? Para o campeonato, os regressos do Javi Garcia, não sei se do Garay, vamos ver, mas ainda está em dúvida. Pelo menos o regresso do Javi Garcia, o Gaetano deve começar de início, mas em princípio vai ser tudo muito, muito bem. E Diogo, em relação ao 11? Sim, alterava claramente, tirava o Evaldo. Meteu o Evaldo a aguadeiro do Sporting. Roupeiro, acho que é a mulher. Ou isso. E voltou em sua, e não é? Em sua lateral esquerda. Exatamente. E jogava o carrinho. Muito bem. Esta semana o Diogo Ornelas ainda quer nos dizer mais uma coisa. Ah, Diogo Ornelas, não, queria só agradecer o convite a ti e ao Afonso, que vim substituir. Espero ter correspondido. E queria, enfim, mandar um abraço para ele, para ti, para todos os ouvintes e para o João Sousa, que nos está a ouvir de Paris, de certeza absoluta. Pronto, era só isso. Muito obrigado. Bem. Meus senhores, muito obrigado por terem vindo. Obrigado ao Francisco por ter estado obrigado esta semana. Nós. Obrigado, Nuno, por estares cá sempre, não é, Nuno? E pronto. Não sei, gostas da minha companhia. Exatamente. Já sabem que nos podem continuar a acompanhar na nossa página de fãs no Facebook e no nosso blog, que o Nuno já conhece, não? Já, sabes de cor o blog, não sabes? Sabes. Eu sei que tu sabes. Não é publicidade, não pagaram para dar fazer publicidade. Vê lá se decoras esta semana. Bola na rede, escfm.blogspot.com. Muito bem, tudo dito, tudo feito. Até para a semana, cá nos voltaremos a ver. Bola na rede.